da mulher, um sonho a brotar, um varão chega ao mundo, um novo lar. 7 dias no silêncio, imunda a dor, mas em meio à espera sempre amor. Ó Senhor, purifica o meu ser, como a mãe que anseia, eu quero viver. Trazer ao altar um cordeiro em meu peito, e na tua graça eu serei feito perfeito. Trinta e três dias no sangue a lutar, separada da vida, alma a clamar. Se uma fêmea nasce, 2 semanas em dor, mas tua promessa sempre é de amor. Ó Senhor, purifica o meu ser, como a mãe que anseia, eu quero viver. Trazer ao altar um cordeiro em meu peito, e na tua graça eu serei feito perfeito. Quando o dia chegar de purificação, um pombinho rola em minha mão. Perante o sacerdote o meu clamor, fazendo propiciação em ti, amor. Ó Senhor, purifica o meu ser, como a mãe que anseia, eu quero viver. Trazer ao altar um cordeiro em meu peito, e na tua graça eu serei feito perfeito.